Livro Ação e Reação. Espírito André Luiz. Estamos na Mansão Paz, uma casa de socorro situada no mundo invisível para amparar multidões de espíritos que saem da terra ignorantes de tudo, apesar das crenças religiosas, mas é que falam da vida espiritual como gatos sobre brasa. E é preciso derrubar o grande equívoco da humanidade, que age como se a vida espiritual fosse um engano, não existisse. Mas se há uma coisa certa neste mundo, é que estamos aqui de passagem. A nossa vida do outro lado dependerá da nossa ação aqui, de modo a não termos mais que reencarnar e voltar aqui para pagar dívidas, porque Jesus diz no Evangelho: não sereis libertados enquanto não pagardes até o último ceitil. De que prisão o Divino Mestre nos falava? Da prisão da carne. A carne para nada serve, o Espírito é que vivifica, ensinou também o Divino Amigo Jesus. Mas isso não quer dizer que você vá se suicidar, já que a carne para nada serve. Serve para fazer o espírito evoluir. O suicídio não resolve as angústias de ninguém, dizia o saudoso irmão Zarur, que abriu esta casa de Deus, a legião da boa vontade, e proclamou a religião divina para a nossa felicidade. Vocês vão ver que coisa curiosa. Muita gente na Terra quer morrer para libertar-se do sofrimento. Já sofri demais. Como é que as coisas são curiosas mesmo? Nós temos que juntar a humanidade de baixo à humanidade de cima para saber de coisas como esta aqui, ó. Vocês vão ver que muitos lá em cima querem voltar para a carne para esquecer. E assim muita gente vai aprender que a vida no mundo espiritual não é água de flor. Não é água de flor nem para os espíritos evoluídos, que lá não cessam de trabalhar, porque Jesus disse que Deus não cessa de trabalhar, e ele, Jesus, também. E Jesus é o nosso grande paradigma, é o nosso grande exemplo. Mas vamos lá. André Luiz prossegue. Veja que coisa curiosa. Um velhinho aqui querendo voltar para a carne, enquanto muita gente aqui quer ir para o espaço. Nosso anfitrião, Druso, ia continuar. No entanto, um velhinho cambaleante veio até nós e disse-lhe humildemente: ah, meu instrutor, estou cansado de trabalhar nos tropeços daqui. Há 20 anos, carrego doentes, loucos e revoltados para este asilo. Quando terei meu corpo na terra, a minha reencarnação, para descansar no esquecimento da carne aos pés dos meus? Druso afagou-lhe a cabeça e respondeu comovido: não desfaleça, meu irmão, console-se. Também nós, faz muitos anos, estamos presos a esta casa por injunções de nosso dever. Sirvamos, pois, com alegria. O dia de nossa mudança será determinado pelo Senhor. Calou-se o ancião de olhos tristes. Logo após, o orientador espiritual fez vibrar pequena campainha e a assembleia se colocou à vontade para a livre conversação. Um moço de expressão simpática abeirou-se de nós e, depois de saudar-nos afetuosamente, observou inquieto: Instrutor amigo, ouvindo-lhe a palavra educativa e ardente, fico a cismar nos enigmas da memória. Sim, fico a cismar nos enigmas da memória. Por que este esquecimento para cada morte física? Se tive existências outras antes da última, cujos erros agora procuro reparar, por que razão não me lembro delas? Antes de partir para o campo físico, na romagem que me fixou o nome pelo qual hoje respondo, devo ter deixado bons amigos na vida espiritual, assim como alguém que, viajando na Terra de um continente para outro, comumente deixa no cais afeições queridas que não o esquecem. Como justificar a amnésia que não me permite recordar os companheiros que devo possuir à distância? Bem, ponderou interpelado sabiamente. Os espíritos que na vida física atendem aos seus deveres com exatidão retomam pacificamente os domínios da memória tão logo se desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os laços nobres e dignos que os aguardam na vida superior para a continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que lhes diz respeito. Contudo, para nós, consciências intranquilas, a morte no veículo carnal não exprime libertação. Perdemos o caro fisiológico, mas prosseguimos atados ao pelourinho invisível de nossas culpas. E a culpa, meu amigo, é sempre uma nesga de sombra eclipsando-nos a visão, turvando-nos a visão. Nossas faculdades mnemônicas, as faculdades de nossa memória, relativamente às nossas quedas morais, assemelham-se, de certo modo, às conhecidas chapas fotográficas, as quais, se não forem convenientemente protegidas, sempre se inutilizam. O mentor fez breve pausa em suas considerações e continuou. Imaginemos a mente como sendo um lago. Se as águas se acham pacificadas e límpidas, a luz do firmamento pode retratar-se nele com segurança. Mas se as águas vivem revoltas, as imagens se perdem no quebro das ondas móveis, principalmente quando o lodo acumulado no fundo aparece à superfície. A rigor, somos aqui, nas zonas inferiores, seres humanos muito distantes da renovação espiritual, não obstante desencarnados. O consulente escutava-o visivelmente surpreendido. E dispunha-se a formular interrogações novas ante a pausa que se fizera, mas Druso, antecipando-se-lhe a palavra, acentuou em tom amigo: observe a realidade em si mesmo. A despeito dos estudos a que presentemente se confia, e apesar das sublimes esperanças que lhe ocupam agora o coração, Seu pensamento vive preso aos sítios e paisagens de que, pela morte, supostamente se desvencilhou. Mas a gente fica preso lá no outro lado, se não tiver evolução espiritual, as coisas do passado nem sempre agradáveis. Antes já se morreu, entrou no esquecimento, quanta ignorância. Ou então morreu, libertou-se, quanta ignorância. Mas Druso prossegue. Em pleno caminho da espiritualidade, você se identifica com as escuras reminiscências que permanecem ao longe no tempo. O lar, a família, os compromissos imperfeitamente solucionados. Tudo isso é lastro, inclinando a sua mente para o mundo físico, onde nossos débitos reclamam sacrifício e pagamento. É verdade mesmo, suspirou o rapaz compungidamente. Mas o instrutor prosseguiu. Sob a hipnose, nossa memória pode regredir e recuperar-se por momentos. Isso, porém, é um fenômeno de compulsão. E em tudo convém satisfazer a sabedoria da natureza. Libertemos o espelho da mente, que jaz sob a lama do arrependimento, do remorso e da culpa. E esse espelho divino refletirá o sol com todo o esplendor de sua pureza. Vem, meus irmãos, minhas irmãs, que tudo depende de nós. Não adianta botar a culpa nos outros. Uma vítima, já dizia o irmão Zarufo. Ninguém paga sem dever. Druso ia continuar, mas a chegada de um colaborador impeliu-nos à conclusão do assunto. Bem, a intervenção desse colaborador só pode ter sido para um assunto muito ilustrativo. Eu sei que vocês estão curiosíssimos, eu também, mas o porquê dessa intervenção nós saberemos no próximo programa de Ação e Reação.